MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP. Os morros sofrem um grande descaso. Terror, horror, pânico, tráfico, papagaio. Zona Sul, mais um. Estatisticamente, um forte candidato. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP. Sobreviver ou não, eis a questão. No mundo cão em que vivemos, sob o domínio das gangues, onde as flores do jardim de infância são regadas com sangue, medo, pânico, pesadelos à noite me fazem acordar banhado em suor. É o reflexo do dia a dia e a incerteza do futuro e da justiça. Nos braços da mãe, um filho chora, clama por esmola. A maioria prefere não ouvir, vai passando por cima dele. Vê uma caixa com balas, cigarros, o ganha-pão. Em suas casas eles dormem no chão, no papelão. E o fantasma da fome horroriza. O sal das lágrimas se mistura à água da chuva, formando um oceano de amarguras. Nesse momento de pânico, se encosta em um canto, leva as mãos ao rosto, chorando. Por que será que na blasfêmia desabafa a dor? Se a culpa é da criação e não do criador. A miséria incentiva, segue a sina. E a liberdade, ainda que tardia, não virá. Não chegará a era de paz. Nosso destino é viver em pânico. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP. Os morros sofrem um grande desgaço. Terror, horror, pânico, tráfico, papagaio. Zona Sul, mais um. Estatisticamente, um forte candidato. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP. Essa vida subhumana segue por um fio. A pouca grana alimentou seu filho. E você continua sem trabalho, desocupado, desamparado, desesperado. Sua mulher procura amor em outros braços. Na consciência, a certeza de que nada vai mudar. Talvez, se você não acordar e perceber que só uma revolução pode nos salvar. Eu vejo muita fome, guerras na favela sem sentido, brigas de família. Olhe pro Nordeste e agora pra Brasília. Se tivesse lei, a diferença não existiria. Todo povo viveria sua vida. E a liberdade, ainda que tardia, chegaria. A violência reduziria. Mas na real, continuamos em pânico. Este foi mais um caso, um acontecimento registrado no Morro do Papagaio. É lamentável saber que os morros vêm se matando com o tráfico organizado. Drogas, conflitos, polícia, violência. É o vírus que vem consumindo a favela. Chega de guerra, mas não pense você que é fácil contrariar as regras. MDP, periferia. Zona Sul. MDP, periferia. Hein? MDP, periferia. Zona Sul. MDP, periferia. Hein? MDP, periferia. Zona Sul. MDP, periferia. Hein? MDP, periferia. Zona Sul. MDP. Os morros sofrem um grande descaso. Terror, horror, pânico, tráfico, papagaio. Zona Sul, mais um. Estatisticamente, um forte candidato. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, periferia. MDP, pânico. MDP, Zona Sul. MDP, periferia. MDP, periferia. Zona Sul. MDP, oh, MDP, Zona Sul. MDP, periferia. Pânico. Vixe, papagaio. Zona Sul. Vixe, papagaio. Morro do papagaio. Sofre um grande descaso. MDP, periferia. Vixe.